tinta na caneta, cai areia na ampulheta, rola a puta da roleta, escorre sangue na braceta, falta lenta à minha frente, binóculo ligado à mente, no bloco tenho um stock, chego para ti, para a tua gente, que é pura quando entro, vida dura ao meu sustento, rima crua, vem da rua onde circula o movimento, estou por dentro e afastado, presente e ignorado, refúgio está marcado, se foda a merda do mercado, interesses e opiniões, taças massas e cifrões, passas farsas e durões, vacas balas sem milhões, não me entregue esse rap, que até noite já mete, filiados, apadrinhados, bem cotados na internet, giram todos no mesmo círculo, rolam todos na mesma área, criamos todos no rubico, mas a audição a facionária, regionalismos esquisitos, como carimos na pré-escuta, cumprindo ou não os requisitos, vou prosseguindo a minha luta. Atrás do que faço, com o traço no descaso, não vale a pena, isto é aço, que não quebra, tão malado esta merda, este eu faço. Atrás do que faço, com o traço no descaso, não vale a pena, isto é aço, que não quebra, tão malado esta merda, este eu faço. Mega samurai, quando entro falo sai, com a cabeça entre as orelhas sem dizer para onde vai. Hoje em dia infelizmente qualquer puto faz rap, sem saber ou respeitar a cultura em que se mete. É porque é fixe rimar, dizem que até tenho jeito, tenho um cap, bala pana e algo de ouro no peito. É o cenário que vos trama, esse desejo de fama, ou de meter putas na cama, seguir por onde a moda chama. Aposto que vocês dentro de anos seguintes, quando o hip hop passar de moda, deixarão de ser ouvintes. É assim que acontece, eu já ouvi uma vez, estive cá antes de gostar, depois de vocês, tudo não passa do ciclos de um loop infinito de chegada ao fim. Logo recomeça do início, estuda o código secreto, cada artigo e decreto tenta ser completo, um ser humano correto, pronto para a nova escola que respeita a conduta, não quer só vida louca e apanhar a puta. Atrás do que faço, com o traço no descaso, não vale a pena, isto é aço, que não quebra, toma lá esta merda, isto eu faço. Atrás do que faço, com o traço no descaso, não vale a pena, isto é aço, que não quebra, toma lá esta merda, isto eu faço. Eu divido o inimigo contigo. Só que você briga com a sua valentia e eu brigo na sua sombra. Isso não, professor. Lute com as forças das suas ideias, que elas valem mais.